Alô, meus amigos, bom dia, meus amigos, alô, companheirada boa do meu rancho, aquele abraço, bom dia, agora 4:02. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Não sei se vim pra ensinar, ou se vim para aprender, meu sofrimento. 4:03 na Metropolitana. 4:03, vou chegando agora no meu ranchinho, né? Vou chegando, né? Alô, Paulinho, tudo jóia? Alô, Getúlio! Alô, Gabo! Bom dia, Getúlio. Bom dia, meus amigos aqui do meu rancho, da Metropolitana. Alô, seu Matias, bom dia, seu Matias. Tudo jóia? 4:03, 4:03. Hoje é dia 21 de abril, né? Maio. 21 de maio, tá atrasado, rapaz. 21 de maio de 1990. 21 de maio de 90. Hoje é segundona brava, né? Vamos começando a festança, vamos? Bom dia, meus amigos farmacêuticos, alô, farmacêuticos, alô, enfermeiros, alô, enfermeiras, alô, médicos de plantão, meus amigos balconistas, bom dia, você, meu irmãozinho, que é garçom, um abraço pra você, bom dia também, viu? Porteiros de edifícios, o meu abraço. Alô, vigilantes, bom dia, meus irmãos. Agora 4:04 na Metropolitana. Bom dia, meu Deus, bom dia, meu amor. Quatro horas, 4:04, Sérgio Reis da Metropolitana, Velho Repouso de Boiada. 4:05 agora. Uma tardinha fui andando por aí, coincidiu que eu descobri pedacinhos de saudade. Tudo igualzinho a um retrato decorado, um cenário amarrotado pelo avanço da cidade. A figueirona com seu tronco já ferido, pelo golpe desferido de um machado sem amor. Condenada, sem direito a julgamento, vai tomar qualquer momento pelas mãos de um malfeitor. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante o velho mundo de Goiânia.